Salve, salve, coelhada! Decadentes 291 para comentar dois empates que parecem duas derrotas. Deus me livre, está difícil demais, gente. Nós estamos com 3 pontos nesse campeonato. Sétima rodada. Ai, já estou perdendo até o ânimo de comentar, viu? Estão aqui comigo os culpados de sempre, menos Lucas Deleucas, que ficou preso no trabalho, né? Segunda-feira brava dessa. Em compensação, temos a presença ilustríssima do doutor Adolfo Parenzi. Dê sua boa noite, doutor Adolfo. Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez, com grande satisfação, participando do programa, tentando substituir aqui à altura o Lucas Deleucas, mas vamos lá. É num dia também que a gente está. Aliás, eu queria fazer só um comentário rápido. Quando chamar para esses programas que tem dois jogos, eu estou velho, não lembro mais do primeiro jogo, eu só lembro do último. Mas vamos lá. Vamos lá, que tá difícil mesmo, viu? Fazendo umas continhas rápidas aqui, para fazer 45 pontos no campeonato, a gente tem que ter um aproveitamento de 39,47%. Nosso aproveitamento atual é de 14,28%. No resto do campeonato, temos que fazer 45,16% de aproveitamento. Vai ser uma missão difícil. Vamos torcendo, né? Mas tá ficando cada vez mais difícil. Você tá doido. Cada vez mais difícil. Felipe, dê sua boa noite, faça seus comentários. Felipe, que tá fazendo o Deca Beats, quem não tá acompanhando aí, tá sempre postando vídeos interessantes aí no canal. Felipe, dê seu insight dessa semana aí. Bom, boa noite. Uma semana que teve dois empates com sentimentos distintos, né? Um foi muito ruim, foi o jogo contra o Juventude, deixou a gente puto da vida. E ontem, que, bom, a gente também ficou puto da vida, mas por outros motivos, porque pelo menos a atuação foi boa, né? Vamos falar disso aí. E por último, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, chamado em alguns círculos aí de Motomoto. Dê seu boa noite e já emenda naquele resumo, Thales. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, a referência do Motomoto, para quem não sabe, é aquele hipopótamo do Madagascar, tá? Estão falando que eu sou um hipopótamo, esse bando de invejosos. A primeira consideração que eu faço é assim: Adolfo, gordo, não tira cavanhaque. Seu rosto tá uma lua cheia de dar gosto. Vamos lá. Semana não, né? Semana passada nós tivemos dois jogos, pela sexta e sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A quinta-feira, aquele horário pornográfico das 4 da tarde, a gente teve América e Juventude, estreia do Mancini. O Mancini já de cara fez algumas alterações na escalação. Não sei se é a que mais nos surpreendeu, mas a que mais nos agradou, vamos dizer assim, foi ele ter barrado o Alê, que vinha muito mal. Juninho continuou em campo, não rendeu absolutamente nada. É aquilo de sempre, correu muito, mas sem função nenhuma no time, totalmente um jogador a menos, um jogador desperdiçado dentro do campo. Como vocês bem disseram aí, o Juventude é um dos candidatos ao rebaixamento, então ele faz com a gente ali aquela briga, que no começo do campeonato a gente achou que a gente não iria entrar, a gente sonhou até com uma Sul-Americana, mas a realidade bateu na nossa porta, e o nosso time de Série B, que disputa a Série A, realmente não nos está empolgando neste começo de campeonato. Nós tomamos um gol num pênalti bizarro do Ricardo Silva. Ricardo Silva barrou o Baumerman. É até engraçado isso, que no começo do campeonato, no começo do ano, na verdade, né, no começo da temporada, vamos dizer assim, 2021, se vocês pegarem lá nossas redes sociais, nós fizemos uma postagem exatamente com a foto do Ricardo Silva, falando que as nossas expectativas para a Série A, um meme, né? As nossas expectativas para a Série A de contratações, e a diretoria nos traz o Ricardo Silva como reforço de Série A. Parece que a gente até já previa que, assim, não é jogador de Série A. Infelizmente, não é um zagueiro que gosta do América e tudo, identificado por um ano que ele foi muito bem, mas foi um ano de Série B e tudo, e assim, não é zagueiro para Série A. É, pelo visto, nem para compor banco. É, ele fez esse pênalti, o Juventude abriu 1-0, nosso time com o Ribamar na frente. O Ribamar, o estilo do Ribamar é aquele trombador. O Ademir não jogou, porque o Ademir, no jogo contra o Palmeiras, parece que até forçou demais e acabou tendo um problema físico ali, o que acarretou agora, parece que umas 2 ou 3 semanas afastado. E o Ademir ainda é o nosso melhor jogador no nosso plantel. E a gente sente muita falta dele. Nosso ataque fica muito, muito sem opção. Destaque contra o Juventude foi o Juninho Valoura, que jogou muito bem, uma grata surpresa. Quando ele veio, muitos torceram o nariz, eu fui um deles. Lembrava daquele Juninho que passou aqui no América há um tempo atrás, mas o jogador parece que evoluiu bastante e tudo. Parece que é o único reforço realmente, assim, para a Série A, até agora, é o Juninho Valoura. Os outros não condizem, não. Até que no final, voltando ao jogo, até que no final do jogo, antes disso, o Ricardo Silva foi expulso, o que acabou de ferrar, pife a atuação dele. Eu acredito que ele até deve ter sido o mais votado no Colatina. E aí, no final do jogo, nós achamos um pênalti, que o Juninho Valoura pegou a bola para bater. Você vê que, assim, por exemplo, o Rodolfo não tem mais condição de jogar no América, até ele tem que procurar alguma coisa, cara, ele tem que procurar um tratamento, alguma coisa assim, porque ele não tá querendo mais alguma coisa, cara, porque realmente, assim, tá difícil de ver o Rodolfo em campo. Só um minutinho. Fizemos o gol, o Juninho bateu muito bem, tirou um peso, a comemoração dele foi muito efusiva, tirou um peso das costas do time inteiro, porque quantos pênaltis que a gente não marca, e tá uma situação muito complicada. Arrancamos um empate contra um time que vai lutar com a gente lá embaixo, ou seja, um péssimo resultado, e muito mais uma estreia de um treinador que a gente achou que, assim, pelo menos com a estreia do treinador, teria uma motivação maior. Viemos agora para o jogo de ontem, domingo, 8h30 da noite. Esse horário, até onde eu sei, a justificativa foi por causa da Copa América e tal. Jogo dentro dos nossos domínios, no Independência. Dessa vez, o Wagner Mancini optou por deixar o Juninho também no banco. Então, o Juninho e a Lê, que eram dois jogadores que a gente tinha como muito nocivos, não é nocivos nem a palavra, mas assim, não estavam rendendo o que a gente esperava, foram para o banco. Mas ele entrou com o Toscano e o Felipe Azevedo, que deixa o time, assim, acho que até foi o Jairo que comentou, que assim, a gente demoraria uns 200 minutos para puxar um contra-ataque. Mas por incrível que pareça, o time entrou contra o Internacional com uma postura diferente, querendo o jogo, propondo bastante o jogo, a marcação mais alta. O time foi bem, mas aqueles vacilos da zaga continuam. No primeiro tempo, a gente acabou que achou um gol do Ribamar, numa jogada do Juninho Valoura. Alguns estão falando que foi um passe do Zé Ricardo, outros estão falando que ele chutou errado, a gente vai falar sobre isso. Mas o que importa é que bola na área, o Ribamar fez a função dele, centroavante, camisa 9, trombador, foi lá, meteu um gol de cabeça. Um pouco depois, no comecinho do segundo tempo, ele perdeu um gol cara a cara, que joga uma ducha de água fria na gente, que é a hora de você matar o jogo. O juiz, muito mal. É inadmissível numa Série A com o VAR o juiz errar. É inadmissível. O cara viu o lance. Eu tô falando justamente do gol do Internacional, que o... Acho que foi o Eduardo, isso mesmo, o Eduardo pegou a bola, ele chutou a bola para frente, o jogador do Internacional deu um carrinho para tentar pegar a bola, no que ele deu o carrinho, ele deitou no chão, esticou o braço, a bola pegou no braço dele e armou o contra-ataque do Internacional. Pegou nossa defesa totalmente desguarnecida e eles fizeram o gol. O lance foi para checagem no VAR, porque tá uma loucura esse negócio. Perde-se 3, 4, 5 minutos em avaliações de VAR. O juiz chegou à conclusão que não foi mão, e acabou que a gente tomou um empate. A gente parece que a gente sentiu um pouco o gol, mas até que no final do jogo, antes disso, o Ribamar teve um gol. Eu, de coração, não consegui enxergar ainda com tanta precisão se foi mão ou não do Alan Ruschel. O que interessa, assim, seria o primeiro cruzamento certo da carreira do Alan Ruschel e ele conseguiu dominar com a mão. Independente de se foi mão ou não, era uma bola totalmente dominável. O jogador profissional não pode fazer aquilo. Mas, enfim, no final do jogo, a gente teve outro lance estranho do goleiro do Internacional. O goleiro do Internacional ficou parado ali uns 6 minutos, 7 minutos, até que o médico falou que não tinha condições. Aí entrou o Edenilson, que é, não sei se ele é lateral, zagueiro, sei lá que porra que é. Mas a gente, nosso setor ofensivo, não cria, então acabou que assim, eles estavam com 10 jogadores, sem poder substituir. O goleiro deles era um jogador de linha, e a gente conseguiu a proeza de não ter nenhum lance perigoso em, sei lá, 2, 3, 4 minutos. Empate com sabor de derrota, pelo que a gente criou, nos deu esperança do Mancini ali conseguir consertar esse time, mas realmente, assim, a gente precisa urgente de reforços, porque com esse time de Série B na Série A, nosso negócio não tá legal pra gente. É isso. É isso aí, gente. Nós tivemos aí duas quase vitórias, né? Fugir da nossa mão aí por motivo diferente. Adolfo, você concorda aí com a visão do Thales aí? Como é, você acha que o Juninho Valora acrescentou no time? O que, que você pensa aí? Eu concordo, acho que foi isso mesmo, sabe? Um primeiro jogo onde o Valora já se destacou, no segundo ainda mais. Né? Eu acho que ele está encontrando a posição dele ali no nosso time. Mas o primeiro jogo, como eu quase não lembro nada, que faz muito bem isso, né? Foi terrível. Na verdade, as coisas estão vindo aqui agora na minha memória, né? Um jogo muito ruim, onde o time é aquele típico time sem confiança, né? Que não consegue concretizar nenhum tipo de jogada, onde jogadores estão. Eu acho até que, em certo ponto, o Mancini está certo de tirar a Lê, tirar o Juninho, e falta só tirar o Rodolfo agora. Apesar de eu ser um grande defensor do Rodolfo, porque tudo que termina em ovo é muito bom, mas ele não vai bem. Ele não vai bem. Então, eu acho que esses jogadores precisam de um tempo no banco até para poder recuperar a forma técnica. É assim, o Rodolfo já fez gol, o Juninho nós já valorizamos ele. O Alê foi o mais difícil, mas a gente acabou em alguns jogos aceitando uma boa atuação dele. Acho que precisa de um banco mesmo. Mas, né, nós tivemos várias situações no segundo jogo, diferentemente do primeiro, onde a gente ainda percebe que ainda falta um pouco de confiança no time, mas o Mancini parece que conseguiu ir testando jogadores, testando funções, encontrando o melhor resultado nesse segundo jogo. Eu até imagino que no próximo jogo com o Bahia não deva ser até o mesmo time. Ele deve continuar fazendo algum tipo de avaliação, enquanto ainda for possível, para a gente tentar encontrar um melhor futebol. O segundo jogo, então, o jogo contra o Internacional, foi um bom jogo, aquele que a gente empata com sabor de derrota, né, sabendo que podia ter ganhado o jogo, sem muita dificuldade, né, sem muita dificuldade. Os lances que foram interferiram no resultado foram lances, todos eles duvidosos. Então, começando pelo gol anulado do Ribamar. Até agora, eu não consegui ver se a bola do ombro bateu no braço do Ruschel. Também. Porque aí, né? Mas mesmo assim, está rolando aí, até no próprio grupo do Decadentes no WhatsApp hoje, rolou lá um regramento da manga, eu não sei se isso mudou, né? Até comentamos isso no grupo mais cedo lá, que daqui essa parte da manga, da camisa, não pode ser considerado mão, né? Mesmo que fosse aqui, eu ainda tenho dúvida se ela bateu no ombro e bateu no braço depois. Acho que não. Esses lances que dão dúvida, pelo que eu entendo, você tem que não penalizar, né? Mas tudo bem, foi o primeiro lance. Lembrando que Ribamar fez 2 gols, hein? Se ele tivesse feito esse segundo, meus amigos, Ribamar iria deslanchar daqui para frente, viu? O cara ganha confiança mesmo. O outro lance do... Teve um pênalti no Ribamar, para mim foi pênalti. Aquele negócio, empurrou, não é suficiente para poder... Para mim foi pênalti, empurrou nas costas dentro da área para mim, foi pênalti. Se bem que pênalti para a gente não é muita vantagem, né? E o lance do Internacional, também é um lance polêmico, onde a jogada se origina de uma bola que bateu no braço do jogador do Internacional, mesmo ele estando de costas, né? A gente viu aí analistas de arbitragem interpretando de forma diferente o mesmo lance, alguns dizendo que deveria ter... O que estava fazendo o jogo ontem disse que deveria anular, né? Outros já disseram que deveria ter marcado, interrompido ou voltado atrás no lance, né? E não dado o gol. Aproveitando esse lance do gol, muita gente criticando a nossa posicionamento, a nossa defesa. Aqui, gente, foi um golaço deles, né? Passe para lá, passes de primeira, rápidos, né? Tabelinhas, eu acho que assim, não teve muita culpa, não. Mas o lance foi originado num lance que pode ser um lance considerado um lance irregular. Eu acho que também tem que considerar, é dúvida, né? Esse negócio de interpretação em futebol é um saco, negócio de arbitragem e interpretação, sabe? Regra é regra, pô. Se você tem que interpretar tudo, então, melhor não falar que é regra, falar que é orientação. Ó, você avalia se o lance é ou não, que é um negócio muito complicado, sabe? Futebol, para mim, devia ser simples, igual pelada. Bateu na mão é falta, não interessa onde, como, quando e por quê. Aí resolvia, dava mais gol no jogo, aquela coisa fantástica. Mas, mais satisfeito, mais animado, né? Comentei no começo aí do percentual difícil que a gente vai ter que ter de aproveitamento, mas mais animado, viu? Sinceramente, eu tô prevendo até um bom resultado contra o Bahia aí no próximo jogo, na quarta-feira. Olha, só acrescentar sobre a regra, na verdade, nessa aí não tem nem interpretação, tem a CBF, tem a Comissão de Arbitragem, passou que quando a bola pega na mão do jogador em lance que ocasiona gol, aí não tem interpretação, pode ser intencional ou não, o gol é anulado. A recomendação da CBF é essa. Então, assim, o juiz ele vai contra. E ainda vai contra com o argumento errado, porque até ele estava com os dois braços assim, para cima, e os dois braços estavam no ar. O juiz você vê falando que era o braço de apoio do carrinho. O braço só é de apoio se ele tá no chão. Como o braço não tá no chão, claramente é como se ele tivesse ganhando área. E foi isso que aconteceu. Ele ganhou área, ela pega na mão dele e não vai pra frente. Se tá com o braço no chão, a bola tinha passado também. Então, assim, esse lance não tem interpretação dos dois lances. Um, porque a interpretação dele foi errada, porque você não pode falar que é braço de apoio se não tá apoiado em lugar nenhum. E porque a recomendação da CBF, até mesmo se fosse o braço de apoio, seria para anular o gol, porque a recomendação da CBF é, se pega na mão um lance que gera gol, o gol tem que ser anulado. A recomendação da CBF é essa. Então, assim, o erro foi gritante, assim, foi... Tanto que, quando eu vi que o árbitro tava vendo o lance da mão, eu fiquei tranquilo, falei assim, beleza, vai anular o gol, não vai rolar. E aí, quando o juiz dá o gol, eu fiquei puto, por conta do tamanho do erro, né? Isso aqui é revoltante. E também, pior ainda, né? E o lance do pênalti lá o pênalti no Ribamar, nem revisto pelo VAR ele foi. Esse que é também um outro problema, né? Aí mostra que o juiz podia estar no mínimo ali um pouco mal intencionado, né? Esse é um dos lances que vale a pena ali você pegar o áudio do VAR, porque dá pra ser... É aquela história, uma partida pode ser anulada se for considerado um erro de direito, né? Esse aí é um dos casos que dá para ser considerado um erro de direito, porque o cara não é... Ele viu uma coisa que não tava lá. Ele inventou uma desculpa para poder o gol ser validado, né? Então, uma coisa que deixa mais puto é isso, né? E assim, deixa tão puto que era um jogo que a gente tava bem. Se o gol do Juventude ali naquele empate 1-1 fosse num gol irregular, a gente não ia ficar tão puto porque o time jogou porra nenhuma. Então você ia ficar puto com o time, o que era igual a gente ficou, e aí não ia fazer diferença. Agora, contra o Internacional, que a gente jogou pra ganhar, a gente jogou mais que o Internacional, merecia essa vitória que deixa a gente tão puto, né? Assim. E bem, o nosso menino Jairo caiu, então eu vou ler uns comentários aqui, só para passar. O Bruno Alves falando que dá para celebrar pelo menos a mudança, né? E que o Gustavinho vai ter a hora dele. E que o Juninho Valoura tem jogado muito bem. Não dá para entender por que, que o Ale e o Juninho fizeram para ter moral que ele estava com o Lisca, né? Ele tá, é o Bruno Palmeira falando que não tem preço ver o Diego Ferreira fora. O Gustavo Lacorte falando que não aguenta mais ficar no quase. É, o Geraldo Gomes perguntando para o Jairo, né? Se os reforços vão vir. E sobre o Clube Empresa, Planeta América. O Flávio Azevedo, que só vencer em casa estará garantido na Série A. Está sendo um problema vencer em casa, né? Vídeo que a gente pegou dois times que vão brigar com a gente empatou. E o Inter, que por mais que seja um time que vai brigar um pouco acima, do jeito que está indo, capaz, eu acho, capaz de entrar na nossa briga mesmo, do jeito que estão jogando. Marcos Graça perguntando sobre os reforços, vão chegar só em outubro. Felipe Martins mostrando que o ataque meio campo melhorou. A zaga que não passa segurança. O Flávio dá mais uma sugestão também, colocar o Sabino no lugar do Azevedo e adiantar o Valoura, que é o melhor finalizador. E dizendo que está faltando futebol e preparo físico, né? Que a gente está jogando bem, mas não consegue produzir o mínimo para a função. Tem os maiores jogadores são nível de série B e C, infelizmente. Felipe, deixa só aproveitar esse gancho aí do Flávio. Sobre a questão do Sabino, cara. O Sabino, ele tem que ser um cara que tem que julgar por uma série de fatores, mas eu acho que a principal delas é que ele é um dos poucos jogadores do América que não tem medo. Ele realmente é um jogador que entende onde a gente está. Ele é um jogador que, até o momento, ele está se mostrando um jogador de Série A. Por que eu falo isso? Ontem, por exemplo, no final do jogo, quando estava uma enrolação do caralho para definir se o goleiro ficava ou não, o que já estava na cara que ele não ia poder ficar, e os caras estavam ganhando tempo para isso, estava claro isso. O único jogador do América que estava lá no meio, brigando pelo América, xingando e tentando alguma coisa, era o Sabino, cara, peitando todo mundo. Os outros tudo de cabeça baixa. Então, assim, parece que os caras entram contra esses times e respeitam demais. Não é assim, cara. O pau tem que quebrar, pô. Ué, daqui a pouco é, ué. Sacou? Então, a questão do Sabino, pra mim, hoje é o retrato do América na Série A. Sacou? A falta que faz 11 Sabinos em campo. Talvez 11 até exagero, mas uns 4, 5 Sabinos em campo, só não vai brigar pela gente. É o que você falou, os caras sofrem. Só, os caras tomam uma porrada e pedem desculpa. Ah, puta que pariu. Até. Se a nossa zaga. Se tivesse dois zagueiros estilo Sabino, já nossa zaga não era tão ruim assim. Pois eu ia. Você sabe que eu ia puxar essa vibe aí? Eu acho que, sinceramente, o Sabino e mais um na zaga aí tá melhor do que essa turma que nós estamos botando, viu? Sinceramente, não numa boa. Naquela linha de você botar quem tá jogando mais e quem tá em fase melhor. Eu preferi um Sabino mais um na zaga ali do que Anderson, entendeu? Do que Ricardo Silva, do que Lucas Cal, entendeu? Sabino era zagueiro, né? Sabino era zagueiro na base. Então, assim, eu acho que ia bem. Eu não acho que seria um mau negócio, não, entendeu? E ele tem um cacoete de saída de bola bom. Então, acho que talvez ele seria uma boa opção para ele jogar, entendeu? Porque se a gente deixar o Sabino só para reserva do Zé, eu acho meio ruim. É um desperdício de jogador. Porque a gente tem um grupo tão pequeno, limitado. Tão, assim, limitado. E aí você tem um cara que está numa fase boa no banco e você não bota ele porque o outro cara também não tá na melhor das fases, mas também não está dos piores que está jogando, que é o Zé Ricardo. Então, não sei. Para um cara desse, tem que achar espaço. É como na Copa de 70, lá que a gente já falou. Tinha 6 camisa 10, mas você vai deixar o cara de fora? Você vai botar o Rivelino para fora e falar, não, você não joga? Tem que jogar, mas tem que achar jeito do cara jogar. Na verdade, Jara, a única coisa boa dessa ruindade todo do antes não conseguir acertar as coisas É que no protesto não conseguiu acertar ninguém, né? É, diz que teve esse papo aí, que ele jogou o carro para cima da turma no protesto aí, e disse que não conseguiu acertar ninguém, o que explica que ele não acerta é nada mesmo, viu? Mas Nossa uma coisa que eu Senhora. achei, até comentando, que eu achei interessante desses primeiros jogos do Mancini, foi ele colocar o Valora para jogar finalmente, colocar o Ribamar para jogar como centroavantão finalmente. E aí, assim, o Valora já nos dois últimos, os dois jogos, né, foi o nosso melhor jogador, assim, em termos de criação. E o Ribamar ontem mostrou que dava para ter sido usado antes, que como centroavante ali, ele faz muito melhor do que o Rodolfo, ele protege mais, ele chuta tudo que tem que chutar, ele geralmente, por mais que ainda que ele não tenha até perdido um gol, ele pelo menos acerta o goleiro, acerta o gol, ele cria mais chances, e em termos de jogada aérea, ele marcou dois, né? As duas que foram na cabeça dele ali, ele pôs, não, É. pôs pra dentro do gol, né? E foi ele que sofreu o E ainda pênalti do perdeu um Juventude. chute, Ainda né? sofreu o pênalti. Então, assim, ele mostra que como centroavante é bem melhor usar ele do que usar o Rodolfo. Sim. E Até isso porque o Rodolfo tá sem confiança nenhuma, né, Felipe? deixa a gente na Confiança dúvida. Por que que nenhuma. esses caras Gente, vão e jogar, velho? o Ribamar tem uma coisa importante. O cara é grande, o cara tem corpo. Então o zagueiro já chega nele abrindo espaço, entendeu? Não tem jeito, filho. O cara vai disputar na área ali, o cara é parrudão. Diferente do Rodolfo. O Rodolfo é um nanico desse tamanho, filho. Então é diferente. E o Ribamar, mesmo com todos os defeitos, com toda a ruindade do Ribamar, ele pelo menos tem conhecimento de Série A, né? Diferente do Rodolfo, por exemplo. Verdade, ainda tem O isso. Rodolfo, para quem é aqui da região do Castelo, o Rodolfo, ele conhece muito das lanchonetes aqui. Se alguém quiser dicas de onde comprar as coisas, basta seguir ele no Instagram. Sempre tem boas dicas lá. Hambúrgueres, O problema é que o que ele pizzas. come, pelo visto, engorda pra caralho, né? É um. Deixa eu Ah, ler mas aí é. alguns comentários aqui, pessoal. O Bruno Alves Valverde está aqui falando: por hoje, será que pelo menos tenha mudado. Gustavinho vai ter a hora dele. Eu li, Jair, você perdeu. Você leu tá onde? A Desculpa. gente parou no Flávio Azevedo, No falando Flávio Azevedo. do pior de tudo, foi o comentarista validando o gol. Ah, tá certo. Beleza, desculpa. O Marcos Graça está aqui. Boa noite, Leto. E os prometidos reforços? Se for para chegar em outubro, deixa para lá. Ô, Marcos, eu acho que chega para a Série B 2022, viu? O andamento que está aí. Ô Jário, esse já foi lido também. Porra, velho. Nas É, lá embaixo, 2020. tá nos últimos. Flávio Azevedo, No... 2020. Tá. Então tá bom. O Calçolari também já leram. O Zé Ronaldo Pereira Júnior está aqui falando. Boa noite, pessoal. O que acham da entrada do Toscano no time titular ontem? E aí, o que que vocês acharam? Ruim. Acrescentou nada. Assim, é legal, a parte boa foi ter tirado o Juninho, né? Mas assim, para ganhar velocidade na transição com o Toscano, não dá para Não dá, né? entender. Na verdade, agora sem falando sério mesmo, o Toscano, ele deu uma série de entrevistas aí no final do ano que, assim, ele nunca tinha jogado uma Série A e que era o sonho dele. Pronto, realizamos o sonho dele. Podemos dispensar e contratar outro. É por aí, cara. Eu não acho que o Toscano é tão inútil assim, não. Ele não Não, fez não nenhum jogo. Ele não fez nenhum jogo brilhante é não, ontem. senhor, não é não, Mas ele doutor, é um mas a cara que piada estava talvez. pronta, a Não, eu piada sei, estava eu, pronta. claro. É claro. Assim, eu só acho que ele pode ainda dar uma contribuída. O Toscano só tem um problema. Ele é um cara que precisa de ritmo. Ele, quando para de jogar e fica muito tempo sem jogar, ele volta daquele jeito de ontem. Assim, bem travadão, bem lento, né? Aí quando ele Ele pega precisa de um ritmo, ele pouquinho mais de machuca. ritmo. Aí ele machuca. Mas é muito isso mesmo. Mas É, assim, eu não acho cara. que ele seja tão assim. Eu acho que ele pode ajudar como um banco na Mas Série A. Eu brincadeira. acho que ele pode ajudar. Não, mas brincadeiras à parte, eu até acho, Adolfo e galera, que ele até jogou ontem pela partida que ele fez, pelas partidas que ele fez contra o Corinthians ano passado. Wagner Mancini observou ele naquelas partidas lá atrás. Ele Ele falou destruiu que o tá fazendo Corinthians. isso, né? Que ele tá vendo os jogadores, que ele conhece mais para poder É. ir testando. Eu queria só aproveitar para fazer uma correção, já que o Thales me citou no comentário dele anteriormente, queria só fazer uma correção lá. Não é uma cara de lua, é uma cara de super lua. Que fica sem o Que Cavanhaque. sacanagem. E aí eu aproveito para dizer assim para os gordos, aqui é uma mensagem edificante, muito importante. Não tentem fazer o cavanhaque em casa. Tá certo. E outra coisa, gente, o que vocês estão achando do Eduardo, hein, na lateral? Muito bom. É, o reserva dele é o Diego Ferreira. Próximo assunto. Você sabe de uma coisa engraçada? Pois é, sabe uma coisa engraçada? Eu tive no CT em março e o Euler estava comentando que tanto o Eduardo quanto o Juninho Valora estavam treinando muito bem e que ele achava que os dois entrariam no time logo, porque os dois estavam treinando acima da média. O que demorou, hein? Porque o Lisca cabeça dura e quer morrer, e morrer abraçado com os galetos dele, né? Na verdade, provavelmente pelo mesmo motivo de Aleijo e Ninho dedicado esse tempo todo de titular. E assim, dá pra, até falando, o Eduardo não é um primor na marcação. Teve um lance que até o Cavicchioli deu uma aloprada nele, que ele literalmente ele acha assim, a bola vai sair, foda-se, não acompanhou. Aí o cara foi o Maurício, dominou na lateral e foi indo, criou uma jogada lá, o Cavicchioli faltou matar ele, assim, pela preguiça. Mas ele sabe tocar a bola. Isso já faz diferença, né? O Diego Ferreira marca fazer tão mal quanto, mas ele toca a bola, ele acerta cruzamento, então... E ele faz a jogada com dois, ele dá o apoio para a jogada, ele faz cruzamento. Ele tem um vigor físico que ele consegue voltar, talvez não consiga marcar tão bem, mas ainda marca melhor que o Diego Ferreira. Mas ele consegue pelo menos acompanhar a jogada, não tomou bola nas costas assim, assustadoramente. É, acho que está bem melhor do que o Diego Ferreira, assim, sem dúvida nenhuma. Eduardo e Marlon, acho que dá para ir de lateral. Não é o ideal, não, mas melhor do que Diego Ferreira, João Paulo e Anderson improvisado e outras artes que a gente já viu aí. Né? É, eu vou falar um negócio aqui que soa destrutivo aos nossos ouvidos. Mas a partir do Alan Ruschel ontem não me incomodou. Não, eu também achei que foi uma partida ok. É, o maior erro dele foi ter panguado lá no meio da área, dado condição pro cara no gol deles também, né? Foi o maior erro deles. Se ele tivesse um passo à frente, ele não tinha gol. Também. É, mas se ele conseguisse dominar aquela bola direito e fizesse o cruzamento, a gente tava aqui, talvez ele seria até eleito um dos balas. Futebol tem isso. Eu ainda não gostei muito do Alan, não. Mas assim, também já subiu um degrauzinho. Mas ainda, como vocês vão ver daqui a pouco, não é o meu... A questão, o que incomoda mais é porque eu acho que o que ele faz ali o Lucas Luan faria. Então não tem por que tá gastando a grana, tá gastando com ele se a gente tem o Lucas Luan. Então o maior problema é isso. Assim, ele é um bom reserva. Assim, um bom reserva não, mas ele pra reserva tá ok. Seria. Só que aí o Lucas Luan também. Então não acho que não tinha por que ser ele, né? Mas. É, eu vou ser sincero com vocês. E o Alan Ruschel eu fui conhecer por causa do acidente do avião. Eu nunca tinha visto ele reparado nele jogar. Então eu não sei dizer se ele era bom, se era ruim, nem nada. Não, mas ele era o reserva. Pois é. Pode ser que ele jogando um ritmo de jogo, jogando jogos repetidos, pode ser até que melhore um pouquinho, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Pois é. E a única temporada da vida dele que ele foi titular foi ano passado. E mesmo assim, porque ele já não era mais nos planos da Chape, tinha sido emprestado, mas aí ela foi rebaixada, não tinha. Tava sem dinheiro. Aí reaproveitaram ele. Mas foi a única razão para ele ter jogado no passado titular. Porque não tinha outro. Porque ele nunca tinha sido titular na carreira dele até então. Eu tava nos grupos aí, o pessoal falando do tempo que o Marlon vai ficar fora. O pessoal tava falando de 3 a 4 meses. É isso mesmo? Vocês leram alguma coisa semelhante? Ah, parece não, que a lesão dele foi... Ele teve coisa de ligamento de joelho, né? Foi. Estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O Adolfo sabe falar melhor aqui onde é que fica isso aí. Mas o joelho se ele não fez tratamento... Vai ser tratamento clínico? Sem cirurgia. Só, vai ser um pouquinho demorado mesmo, então. Então deve ser uns 3 meses mesmo. Nossa senhora, o cara é foda, né, bicho? O cara começou a ter chance, toda a chance de poder jogar aí tranquilo, dar um trem desse é muito, muito foda, né? Tomara que o Rusch, então, melhore com o ritmo de jogo, porque com o João Paulo já não pode contar muito, né? Porque não. O Tundi também, toda hora tá, sentiu, porra, meu, brincadeira. É, mas nosso... O bom que o nosso departamento chegou a ter o titular do reserva da lateral. É tipo isso, e o problema é o seguinte, né, cara? E o problema é o seguinte, né? Nós somos o time com a média mais alta do campeonato, né? Então, isso aí é um negócio que, na hora de formar elenco, você tem que tomar cuidado, né? Quanto mais velho, em teoria, mais maior a chance de você ter problema de lesão, né? É, pegar o nosso elenco ontem, que tinha jogador acima de 30 anos, era brincadeira, né? Pois é. Goleiro, os dois laterais, o Valor, o Toscano, o Azevedo. É. Engraçado então, que o Valor parece ser mais novo um pouco, né? Até assustei, porque eu não sabia direito a idade dele. Na hora que eu vi, eu falei, boy, 35, né? Que Valor tem, né? É. Ele aparentemente, aparentemente ele se cuidou melhor, porque ele, com 35 ele tá... Ele deve ter regularidade com o Toscano. A diferença é que o Valor tá mais rápido, tá mais em forma nesse sentido, e o Toscano já perdeu muito mais velocidade, né? Isso tem a ver com quando o cara se cuida também. Então, acho que ele se cuidou um pouco mais para chegar... ter uma longevidade, né? E encontramos o batedor de tudo, né? Pênalti, falta, escanteio, porque ele fez boas cobranças. Ele bateu uma falta que bateu nas costas do cara da barreira, que pancada que ele meteu. Demais! Que pancada! Se não pega no cara e vai no gol, ia ser um golaço. Há muito tempo a gente não via golaços assim na América. Pois é. Deixa eu ler aqui um comentário aqui. O Pedro está aqui perguntando se o Afonso Alberto usa peruca. Não sei dizer, viu, Pedro? Valeu pelos abraços aí. O Flávio Azevedo está falando que o Zé estava lesionado, que o Ribamar é o Bina Canhoto, todo desengonçado. O Gustavo aqui está mandando um salve aí para o grande convidado de hoje. Sempre bom ver o Adolfo da bancada Decadentes. O Bruno Palmeira tá falando aqui, ó. Tinha um garoto bom na lateral, o Thales, mas nosso falso ganhar formador é só propaganda. O Thales foi emprestado pro Brasil de Pelotas. Tá... Ah, eu, não. O Thales que joga bola, né? Não é esse aí, não, né? Coitado você, filho. Papai voltou voando na pelada. Sei. Tô custando andar. Sei. E o Marcelo Calçolato está falando aqui sobre mudança de preparador físico. Foi pedido do Mancini ou já estaria programada? Bom, se você perguntar na diretoria, provavelmente já estava programada, era para ser assim mesmo e tal, porque tudo, né, ocorre pela vontade deles, mas vocês acham que nós estamos precisando de um preparador físico novo? Eu acho que é bom, viu? Porque eu sinto que... Aí tem a questão da idade também, mas nosso time perde um ritmo absurdo no segundo tempo. Time não é questão de idade. Não é questão de idade, não. O Rodolfo não tem 30 anos, velho. O cara não tem físico de jogador, véio. É, tem isso. Ué. Tem isso. Uma coisa é o Ribamar, igual o Flávio falou, é bundudo, é grande o caramba. Mas você vê que o cara tá em forma. Outra coisa é o Rodolfo lá, ué. Meu Deus, véio. Não pode. E não o preparador físico vai dar jeito? Uai, tem que tentar alguma coisa. Já que traz reforços, nós temos que melhorar os que tem aqui, ué. Eu acho que o Mancini deve ter assustado com a turma assim, um pouquinho acima do peso, né? Tem mais gente lá, assim. Não é só Rodolfo. Pela não, cara, né? Do preparador novo, ele também, né? Ele também. O preparador também. O Juninho, no protesto, ele falou uma coisa com o pessoal que foi lá, que é interessante, que ele falou que ele estava feliz porque os torcedores estavam lá protestando, porque ser jogador na América é muito tranquilo, não tem cobrança nem da torcida, nem da diretoria. E nem do capitão do time, né? É muito fácil falar, ué. O cara está lá 5 anos, ué. Eu vou entrar nesse assunto. Essa conversinha é para boi dormir, né, não? Ah... O negócio dele é ir no final do jogo lá na câmera lá da Globo, de qual canal que for que transmitir, e falar: ai, nós perdemos, mas nós vamos ganhar, nosso grupo é bom. Ah, vai cagar. Porque é isso, né, caralho? E tem gente que acredita no Juninho, ainda tem meio que é fã do cara, velho. Sacou? Você pega o histórico do Juninho no América. O que o Juninho acrescentou? E qual o América ganhou com o Juninho? Que título que o América ganhou com o Juninho? Dele como titular? Nenhum. Pelo contrário, a gente é sempre rebaixado. Mas eu acho que desvirtuaram o Juninho, a posição dele, o jeito de jogar dele. Eu acho que quando ele jogava mais marcando mesmo, e eventualmente aparecia lá na frente como um elemento surpresa, ele rendia um pouquinho mais. Não é nenhum craque, não é nenhum um jogador dedicado, né? O povo brinca, né? Que ele é o pulmão do time, que corre pra caramba e tal. Mas eu acho que depois aquele novo jeito dele jogar, que ele ficou muito avançado, de meia direita, depois para ponta direita, eu acho que aquilo ali desvirtuou um pouquinho ali e não dá conta. Não existe, não, moleque. No final, agora ele já tava jogando de back do outro time. Eu acho que o Mancini, ele vai. Essa questão tática de dar uma organizada na estrutura do time, né? De cada um ali fazer um papel um pouco mais organizado, isso o Mancini é bom de fazer. Ele já pegou cada time horroroso. E monta uma estrutura. Que eu digo o Corinthians do ano passado. Nossa, cara, não. Tem vários outros que ele pegou aí. Né? Aquele próprio Cruzeiro mesmo que ele tava lá, né? Era assustador, filho. E o cara ainda conseguia dar uma estrutura no time. Não tô dizendo que joga, mas é assim, bonitinho, os meias aqui, atacante, lateral é daqui pra cá. Então, assim, dá uma organizada no time que pode ser bom pra nós. É o que nós precisamos, na verdade, Jara, é o que o Adolfo falou. A gente precisa que o Mancini consiga os 40% aí que a gente precisa de aproveitamento, só isso. Pois é, isso é uma coisa, eu estava fazendo umas contas lá, né? Que o segundo turno para times como o América geralmente é pior. Quando eu falo times como o América, é porque times que disputam lá embaixo. Por quê? Porque segundo turno, em geral, o pessoal que está disputando Libertadores, Sul-Americana e tal, ou já saiu ou está quase acabando. Então eles voltam para o Brasileirão para disputar um pouco mais sério, né? Então para disputar Libertadores do outro ano e tal, e essas coisas todas. Então para times como o América é mais difícil conseguir ponto no segundo turno. Então eu acho que a gente precisa pelo menos virar o primeiro turno com pelo menos 24 pontos. Nós temos 3. Difícil a missão, hein? Muito difícil. Eu nem falar agora, não, porque eu tô muito falante. Achei que o menino Felipe ia falar, mas eu vejo que Adolfo deixou tímido. Adolfo tem a manha de comentar, ele tem uma voz forte, aí acaba que deixou o nosso herói ali mais caladinho, né? Mas eu não tenho a qualidade que o Felipe tem de sequência, de elaborar o raciocínio de forma adequada. Adolfo, você é médico ou vendedor? Sem contar que o menino Felipe, depois que ele fez o Deca Beats com análise tática, puta, aí agora com cena, mostrando, ali foi outro nível, rapaz. Acho que sim, o negócio tá ficando profissional, só apenas canal um até, como... Fica fazendo esse canal até parecer uma coisa séria, né? Falar nisso, cadê a minha vinhetinha de abertura que não teve? Pô, o Felipe fez aquela. Eu troquei de máquina, eu tenho que instalar tudo de novo aqui para mexer com manipulação de vídeo, mas eu vou fazer. Ah, na hora de me fuder é ótimo, né? Tem tudo aí à mão. Eu já pedi, o Alisson para cantar a sua vinheta já. Não quero mais. Meu bebê agora tá nos traindo. Meu bebê faz até live agora. Ele até achou que ele é o Gustavo Lima. É o Gustavo Lima da América. Vou fazer uma live. Ele tá achando que ele é o Mauro César Pereira da América. O canal dele é o formato do Mauro César, que faz sempre live pós-partidas do Flamengo. Nossa, eu tenho 1000 seguidores. Enfia no seu nariz. 400 desses seguidores dele é Cruzeirense, atleticano e fakes. Tá? Vamos pra Bale Colatina? Bora. Então vamos começar então com o jogo com a Juventude. Colatina da galera. Eleito aí com uma larga distância, Ricardo Silva com 74,5%. Seguido por Alan Ruschel, 10,6%. Giovani com 8,5%. E Anderson com 6,4%. Adolfo, puxa aí o Colatina do jogo com a Juventude. Alan Ruschel, não gostei dele. Apesar da tragédia, o Ricardo Silva. É, eu não, aquele jogo do Alan Ruschel foi assim, algo assim, desesperador. Assim, muito fraco, não gostei mesmo, não gostei mesmo dele. Então eu votei no Alan Ruschel. Isso aí, Alan Ruschel. Felipe. O Ricardo Silva. Porque, por mais que tenha muita gente ruim, quem fudeu com o placar foi ele. Tá certo. Thales. Cara, eu vou de Giovani. Porque, assim, o Giovani veio de contusão e tal, e fez uma puta partida. Aí vocês tinham esperança lá em cima com ele. E se a gente não coloca ele aí como colatinho, a gente nem lembrava que ele entrou em campo. Tão ruim que foi a atuação dele. Então, assim, se omitiu. Então é ele. O cara já tá aqui no América há um tempão e tal. Já tá na hora de mostrar alguma coisa. Chega, ninguém aguenta isso não. Giovani. Ele é muito irregular, né? Giovani, né? Muito irregular, cara. Ele faz umas partidas que você fala assim, puta, esse cara é o cara. Aí depois você fala, puta merda. O Giovani só ganha alguma moral quando substitui o Alê. Aí a gente fica mais feliz. Porque substituindo o Alê, todo mundo fica melhor. Eu vou de Ricardo Silva porque não teve jeito, cara. Fez uma partida ruim, foi expulso. Não tem jeito, não. Eu vou de Ricardo Silva. Bala do jogo com Juventude. Bom, eleito aí no Bala da Galera, né? O pessoal votou. Juninho Valoura com 56,1. Eduardo com 24,6. Jori com 14. E ninguém com 5,3. Eu vou puxar, vou votar no Juninho também, fez uma grande partida, mas eu queria fazer uma menção honrosa ao Jori, hein? Fez grandes partidas aí nessa volta dele, dá uma segurança aí nos momentos de falta do Cavicchioli, de poder entrar ali, né? Eu acredito que tomamos mais um golpe da caneta BIC, de um goleiro que estava assinado com a gente não virar. Tomamos mais um golpe da caneta BIC, no meu entender. Então, vai ser isso aí. Felipe, mas não é uma posição que vai fazer falta não, agora, né? Agora não. É o menor dos nossos problemas. Sim, eu vou votar no Juninho também, mas até nessa. O Jori mostrou que ele para reserva de Serie A tá de bom tamanho, que entra e não compromete. Disse passado, ele quase pegou o pênalti, foi por muito pouco que ele não salva a gente ali. E o Cavicchioli tem jogado bem, né? Então acho que se a gente tem que gastar grana com alguém, vamos resolver os outros problemas, que acho que o goleiro, por enquanto, tá tranquilo. Cara, se você pegar de todas as posições, é a que digamos assim, jogadores para jogar a Série A. Goleiro é que nós estamos mais próximos do que precisa, no meu entender. Contudo, tem muitas outras prioridades com gente muito pior em outras posições que a gente precisava, sobretudo no ataque. Adolfo. Ah, é o Juninho Valoura também. E acho que a gente está encontrando o camisa 10 aí do time. Tá? O famoso armador. A gente vai pedindo aí, que eu acho que ele tem passe bom, ele tem chute bom. É aquele cara que chama para ele o jogo. Que eu brincava ali no grupo do WhatsApp, a América tem que pegar aquele 10 do interior que carrega o time nas costas, que a gente joga com ele contra esses times do interior, esse 10 joga pra caramba, destrói o jogo, acaba com a gente. É, então, assim, o Juninho Valor é um desses caras aí. Adolfo travou. Feio, lefrei demais travado. Ó, voltou. Você travou numa posição engraçada. Thales, vou ensaiar aí. Melhor a posição. Mas assim, entrou, não falhou em nenhum jogo. Aliás, pelo contrário, o Júri jogou bem em todos os jogos. Ele entrou. Então, tá tranquilo. Thales, e você? Então, guardadas as devidas proporções, óbvio, não dá para... assim, para quem é mais velho, lembra que o Flamengo, de 90, 91, não sei quando o Flamengo foi campeão brasileiro, tinha... O grande maestro do time era o Juninho, era o... Júnior. O Capacete, Júnior, Capacete. E o Júnior Capacete, ele era lateral esquerdo, depois foi volante nesse finalzinho de carreira dele. Não estou dizendo que o Juninho esteja em final de carreira e nem que ele seja o Capacete. Mas assim, quem se lembra disso, o Júnior fazia muito bem esse papel de maestro do time. Era ele que era o dono de tudo, era bola parada, era o pênalti, era quem tocava na bola mais vezes. Então quem sabe a gente não tem o nosso Capacete aí. É, com relação ao voto, eu vou nele, eu vou no Vassoura. Legal. Será marcado aí no Instagram aí para ver se ele dá uma moral para nós. Deixa eu ler alguns comentários rapidamente. O Bruno Palmeira está falando que Sabino parece ser muito mais líder que o Juninho. É, o Flávio Azevedo falando que os Zaps adora Capitão Banana igual ele. O Marcelo Calçolado está falando, putz, se a tendência for um segundo turno pior, estamos lascados. Por um Thales com mais camisa de banda e menos mago do Juninho. E o Murilo está... Não, só com relação a essa questão do Juninho, capitão, no último jogo, cara, que ele foi capitão do time contra o Juventude, a foto que o América postou dele tava vexatória, cara. O jeitão que ele tava, assim, totalmente derrotado. O jogo nem tinha começado, cara. O jogo nem tinha começado, o cara tava todo pra baixo, derrotado. Puta merda. Sacou? Até caiu meu fone aqui, puta merda. É, não é fácil. O Murilo tá falando aqui, ó, o Ribamar só funciona com bolas aéreas, só mandar na medida que ele vai marcar. Aí não, que é o problema, mandar na medida. É, não, mas até que eu acho que ele funciona bem se mandar na esquerda dele também. A direita que parece que não é muito boa. Mas ele saiu muito da área ainda também, né? Ele acaba saindo muito da área também. E aí, apesar dele ter um bom porte físico, ele deu uns piques bons no jogo, né? Viu que ele tem gás, ele... E é veloz pro tamanhozão dele, né? E atraiu muita falta perto da grande área, né? Nessa saída dele. Porque como ele tem velocidade e tem corpo, ele gira no zagueiro, o zagueiro Zuni tava parando na falta, né? Totalmente mas até... Vocês estão na internet, até me corrijo, mas eu acho que o Ribamar, se bobear, ele deve ter uns 22, 23 anos. Ele é bem velho, essa porra é. Não, ele já tá jogando, cara. É que ele já tá jogando há tanto tempo... Ele parece ser um jogador veterano, mas ele é novinho pra cacete. É. Mas ele é de 94. É veterano, mas tem mais personalidades que o Rodolfo, né? Essa que é a questão. Ele é de 97. Você vê que o folclore faz parecer que ele é um cara mais velho, né? É velho, né? Essa parte folclórica dele. Passou por tantos times, né? Pior que é mesmo, né? Bom, vocês querem puxar mais algum comentário aí sobre os jogos? A gente não vai ter bala de ontem, né? Vai, né? Tem que ter, né? É. Tá certo. O Hora do Coelho, já, é só amanhã. Vamos nos concentrar no Decadentes? Ai, ai. Vamos lá. Bala da galera. Eleito novamente Juninho Valora no jogo de ontem, com 62,7%. Ribamar, com 25,4%. Cauê com 8,5 e ninguém com 3,4. Bom, pelo bala geral, tem gente mais satisfeita com o empate com o Internacional do que com o empate com a Juventude, né? Claramente, né? Adolfo, puxa pra gente aí o bala. Ah, o Juninho. Daqui a pouco eu vou chamar ele de Juninho Lavoura, porque tanto que ele vai trabalhar para poder botar esse time pra frente. Mas é o Juninho fez um bom jogo ontem, chamou atenção. Foi bem bacana. Ele tá fazendo aquilo que a gente esperava que o Bruno Nazário fosse fazer e não fez, né? Então tá, jogou bem mesmo. Só aproveitando aí, se a gente observa, já que o Ribamar já aparece no bala, né? Na votação do bala, só fazer uns golzinhos aí. E uma menção ao Cauê, que entrou ontem e deu uma... botou um foguinho ali pelo lado esquerdo, né? Fez umas boas jogadas ali. Então entrou com uma presença. Se ele não fosse... se ele não fosse menino e fominha, a gente tinha ganho o jogo, né? Porque ele teve a bola do jogo ali. Pois é. Mas eu acho que ele, qualquer outro atacante chutaria ali também, que ele ficou de frente, né? Chegou de lado, não, né? Mas e o pior, naquela, dá pra condenar se ele fosse rolar pra alguém, ele rolaria pro Rodolfo. Então eu ia chutar mesmo. É, se bem que pensando bem, ele fez certinho. Ele até olhou, é o Rodolfo, ah, vou chutar. Mais chance. E ele chutou no goleiro, né? Que o Rodolfo teve uma chance no jogo, ele isolou a bola na lua. Na lua. Coitado, mas ele bateu naquela bola. Ele tá com tanta vontade de fazer aquele gol que ele falou assim, puta, agora eu vou estufar ele. É, mandou tá, pro é, longe, é o tipo né? com medo. Ele falou assim, ah, não, se eu colocar aqui, é capaz de alguém tirar, eu vou colocar com bastante força que aí se pegar, entra. Só que ele esquece que não tem pontaria, né? Ele vai mandar a bola na lua. Eu falou assim, agora que eu se consagro, e isolou a bola. Isso, a nossa vida tá tão ruim, se você for pensar, o Rodolfo, ele não tem gols na Série A. Não tem. Não. Essa vida não tá fácil, não. Ele só tem gol no Mineiro, né? Porque ontem falaram que ele tem 7 gols no ano. 7 gols foi o que ele fez no Mineiro. Ele não fez gol, mas não fez gol na Copa do Brasil também. Então. Não, vamos falar de Copa do Brasil, não, que sei, eu tô puto ainda. Thales, e você, meu filho? Qual que é seu bala? Eu vou de Ribamar, né? Ribamar. Ah, seu alvo preferido dos memes, como é que você podia não votar nele, né? Riba Feliz. Felipe, e você? Ribamar também. Olha só, Ribamar. Abemos atacante. Ué, então nós temos 2 votos para Ribamar, 2 votos para Juninho. Empatado? É, só você votar, né? Vou ter que desempatar isso mesmo? Sério mesmo? Porra. Não, você pode votar em alguém que não foi votado e deixar empatado também. Pois é, pelo que eu, cara. Eu sei, é tão previsível que eu sei seu voto. Sabe não. Qual que é meu voto? Você jamais votaria no Ribamar para me agradar. Jamais, jamais. Cara, então, eu ia votar no Cauê, você acredita? O Cauê? Eu ia votar no Cauê para dar moral, porque o moleque entrou com vontade e foi para cima dos caras, entendeu? E isso aí é uma coisa que tem que valorizar. E, assim, se a gente tivesse... Se a gente tivesse um ataque hoje, um Cauê de um lado, um Ademir do outro e um Ribamar para botar a bolinha na casinha, se bobear dava certo, viu? Se bobear dava certo. Então, eu ia votar no Cauê para dar essa moral pro moleque, mas não vou, não. Vou votar no Ribamar. Só pro meu menino Thales ficar feliz, soltar essa risada gostosa aí. Mas até aproveitando já que você falou do Cauê, que realmente entrou muito bem, agora em contrapartida, bicho, o Carlos Alberto, a gente tinha uma expectativa nesse cara gigante, jogador de seleção, o caralho A4, e assim, até hoje não fez, pelo menos eu não vi uma partida mais ou menos do Carlos Alberto. Para mim ele sempre entra mal, sempre. Nível Vitão. Não, o Vitão ainda fazia gols. Mas é. Ele é mais novo, né? Ele tá com. Acho que ele tem 18 anos. É, ele é ainda, novinho, né? Cara. Ele é muito novinho. Eu acho que vale pra ganhar experiência. Ele entra, a maior parte das vezes ele entra na furada, igual ontem mesmo ele entrou, substituiu o Rodolfo aí no finalzinho do jogo. Então. Não, o problema é que não, ele não é solução agora, até pela idade. O que ele demonstra, ele claramente não tá pronto ainda. Mas vale trabalhar, né? Porque acho que quando ele chegar, se continuar entrando ali, dando experiência, quando chegar ali com uns 20 anos, ele pode render alguma coisa, render se bobear mais que o Vitão, né? Nessa idade. Então... É, eu acho que é um jogador mais pro futuro, assim, é bom botar ele para jogar de vez em quando, para pegar experiência e tal. Mas aí não é avaliação errada de elenco, não, já? Na verdade, o Carlos, pelo que vocês estão falando aí, o Carlos Alberto não deveria se emprestar com um time de Série B, onde ele vai jogar mais e ganhar mais rodagem? Eu acho, inclusive, é o que eu concordo, por exemplo, com o caso do Thales, que foi citado mais cedo aí e tal. O Thales tinha virado, tipo, quarta opção de lateral. Empresta o cara, velho. E o Carlos Alberto hoje tá meio que quarta opção de ataque. Então, eu acho que é interessante emprestar para um time numa Série B e tal, para jogar um campeonato um pouco mais forte. E jogar, porque... vale a pena, entendeu? E emprestar, não é passo, não é nada, é emprestar. Deixa o cara, eu acho, cara que eles jogar. Acho que eles não vão emprestar, não, porque eles estão jogando no Brasileiro Sub-20, né? É, tem isso também, né? Mas aí, Cauê jogou, né? Cauê jogou, não jogou? Entre Brasileiro Sub-20 no Flamengo? Série B ganha mais cancha, né? Então, se tiver... A questão é que eles estão entrando até no principal, né? E acho que o fato do Mancini ter colocado os dois ontem, achei que, pelo menos, olha, ele já tá vendo ali e acho que dá pra, ele acha que pode contar com os caras. Se não for chegar ninguém, é capaz de se colocar pra jogar. Sabe o que, que é? Deixa eu te falar, o Mancini, cara, ele é malandro e ele faz uma coisa muito esperta, ele tá botando todo mundo pra jogar. E é porque a mensagem dele é dizer que todo mundo tem chance. Entendeu? Quando ele chega e fica e bota todo mundo pra jogar, ele dá uma mensagem e fala assim, ó, comigo não tem vaga cativa, não tem, eu tô chegando agora, não tem ninguém a titular nessa porra desse time. Então, entrou, jogou, respondeu, continua jogando. Então, isso é uma mensagem boa, entendeu? Porque abre a disputa dentro do elenco, entendeu? Se você tira as cadeiras cativas, a turma começa a se movimentar. Quem tem bola e era titular, volta a jogar bola, e quem é reserva se sente privilegiado de poder mostrar, entendeu? Mancini é malandro, rapaz. Mancini uma coisa que é legal, até que eu gostaria de ver na parte do meio de semana agora contra o Bahia, colocar o Cauê para jogar onde jogou o Azevedo. Por exemplo. Eu acho que ele vai fazer. Ele mostrou que tem finalização, ele dribla bem mais, né? É bem mais rápido. Então dá pro cara um jogo inteiro para ver o que ele consegue fazer. Pode ser interessante. Pois é, e aí que é, ele mexe com o psicológico da turma, entendeu? Quando ele faz isso, todo mundo fica esperto. Viu? Igual eu falei, quando ele derruba as cadeiras cativas, todo mundo sabe que vai ter que remar de novo, filho. Que ninguém joga pelo nome mais não, ninguém joga pela camisa mais não. Entendeu? Que o Ale não jogou com o Mancini, né? Não. Por exemplo. Continue, né? Assim. O Juninho não entrou ontem. Mas vai vendo, vai acabar entrando, ele vai botar todo mundo para jogar. Não, sim. Mas aí, entendeu? Os caras vão ter que entrar com vontade. Os caras têm isso. Ganhar poder... a posição. É, quer jogar? Você quer ser titular? Quer jogar, filhinho? Vai ter que jogar. Não vai ter... Não tem, aqui não tem mais capitão, não tem mais, não tem nada. Quem vai ter que jogar bola. Não é só treino, não é papapá, eu tô aqui há não sei quantos anos. Não tem nada disso, filho. Vai ter que jogar bola. E se o moleque da base chegar e subir e jogar, tem espaço também não. Não tem espaço para quem ir para malandro, não, filho. Vai ter que. Se o Rodolfo não vai entrar em forma, não? Beleza. Ó, Carlos Alberto, vem aí. Ribamar, vem aí. Cauê, vem aí. E o cara se liga, filho. Não tem jeito, ué. O cara tem que se ligar. Né? E tem o Golderson também, né? Que é centroavante também desse time, né? Isso, então. Então, quer dizer, quando ele dá chance para essa turma e bota os caras para jogar efetivamente, ele tá fazendo isso, ele tá mexendo com o psicológico. Ele é malandro, cara. Ó, pela primeira vez, aliás, não, se bobear da nossa época, vamos dizer assim, que a gente se envolve mais com o futebol, é a primeira vez que nós contratamos um técnico de Série A, gente. Entendeu? O Lisca, ele é o América dos técnicos. Ele é um cara que é grande demais para a Série B e pequeno demais na Série A. Agora, o Mancini não. O Mancini, ele é técnico de Série A, cara. Ponto. Então, tá certo. Isso é a diferença, entendeu? Isso é a diferença. Ele vai mexer com o grupo e eu acredito que isso, se tiver alguma coisa para tirar desse grupo, ele vai tirar. Eu acredito que alguma coisa vai. A pergunta é, tem coisa para tirar do grupo? Tem lá. Pelo jogo de ontem, tem. Tem. Como jogamos ontem, tem. Tem. O próprio Bruno Nazário, cara, ele joga muito mais do que ele tá jogando. Eu também acho. Pra gente. Eu também acho. Eu também acho. Jogador. Eu também acho. Você vê que, por exemplo, em termos, vamos dizer assim, lógicos, ontem o Bruno Nazário no lugar do Toscano faria muito mais sentido. Muito em termos mais. De lógicos. Só que, no meu entender, ele botou o Toscano ali para mexer com o psicológico da turma mesmo. Entendeu? Ó, jogou não? Vem para cá. Vai comer banco aqui. Se você voltar a jogar, você volta. Então, assim, essa é a grande dúvida na minha cabeça ainda. Eu não sei se a gente vai conseguir o que nós precisamos para continuar na Série A, porque eu não sei se tem suco para tirar ele nesse elenco. Mas eu acredito que o Mancini é capaz de tirar o que der. Famoso. Mas se fizerem partidas igual a de ontem até o final do ano, a gente vai chegar pelo menos satisfeito no final do ano, e não putaço. Ah, cara, eu para mim só vou chegar satisfeito se a gente ficar Se na Série ficar. A. Não, sim. Sabe Óbvio. como é É, que mas é? cara, se tivesse jogado como ontem, contra Cuiabá, contra. Até mesmo contra o Isso, eu Flamengo, concordo. tinha conseguido coisa melhor. Então a questão é. Palmeiras. É. Porrada de. A questão é. Então a gente recuperou aquele. A vontade. Até mesmo. Pensa, as peças que foram mal ontem foram o Felipe Azevedo e Toscano. Foram assim, que não encaixaram no sistema. Ainda eles jogaram com vontade e contribuíram com alguma coisa. O Toscano não é nada, ele deu o passe que o Rúchio matou no braço ali, ou no peito da Zabê, foi o Toscano que virou. É uma virada de bola, por exemplo, que o Juninho não teria dado. Então os caras estão com vontade. É, falta às vezes, pro Toscano falta muita intensidade. Pode ver também, mas os caras estão jogando com vontade. Isso é o que está faltando antes. Então, talvez ali contra o Bahia, você tira o Rodolfo, coloca o Nazário, você tira o Felipe Azevedo, coloca o Cauê, mexe mais alguma coisinha ali. Pode ser que o time já mude um pouco mais, você criar até um pouco mais de chances. E acho que dá para beliscar mais coisa, né? É, então vamos começar falando dos jogos essa semana. É, a gente tem quarta-feira às 7 horas contra o Bahia lá. Vamos ter o Colatina? Nós falamos do Colatina, do Inter? Já teve Ou do tô doido? Inter já, ué? Então, Não. já tivemos. Colatina Não. do Inter teve, ué? Não. Teve, não. Ah, não, não teve não, gente. Puxa vida, é Teve, mesmo. não. Tô ficando doido. Colatina da galera. Foi eleito aí por uma grande diferença a arbitragem com 65,7. Anderson com 19,4, Alan Ruschel com 11,9 e Bauerman com 3. O problema de uma arbitragem igual a de ontem é que ela esconde os outros problemas, né? Realmente, ontem a arbitragem nos prejudicou demais pelo que a gente já comentou aqui. Mas eu vou de Anderson. É, não dá, gente. Todo o programa aqui é falar mal do Anderson, eu nem vou me alongar muito nisso, não. Vou de Anderson. Felipe. Também, reitero que o mais decisivo para o resultado foi a arbitragem, Sim. mas dos jogadores nossos, quem jogou pior foi o Anderson. Então, voto nele também. Legal. Adolfo. Eu votei no Alan Ruschel de novo. Tanto ele quanto o Anderson melhoraram um pouquinho em relação ao jogo anterior. Mas eu acho que o Alan Ruschel ainda está devendo demais da conta. O Anderson ainda dá uns passes, ainda faz alguns tipos de alguns lançamentos. Ontem ele deu mais uma errada, né? Ontem ele deu mais uma errada que poderia ter complicado, né? Mas eu acho que ele melhorou um pouquinho, eu acho que melhorou um pouquinho mais do que melhorou um pouquinho do Alan Ruschel. Então eu voto no Alan Ruschel. Beleza, Thales. Cara, eu vou de Rodolfo. Porque o cara tá aí Também há dá não sei quantos jogos sem marcar gol. bom Teve voto. chance ontem de marcar e não fez. E absolutamente nada. O cara, a vida pessoal dele, faz o que quiser dela. Mas a partir do momento que ele posta um dia antes do jogo uma porrada de hambúrguer, ô Fê, não tá legal, né? Não tá, você não tem que expor. Sei lá, cada um pensa de um jeito. Mas assim, pegou, pelo menos pra mim, pegou muito mal. Num dia anterior ao jogo, você posta lá trocentos hambúrgueres, você vira o rei do Big Mac. Aí na hora do jogo, você é o Ronald McDonald. Então, pra mim, é Rodolfo. É, e com o Rodolfo tem um fato interessante. A gente estava assistindo na Eurocopa o jogo da Croácia e Espanha. E aí o goleiro da Croácia, ele erra, assim, mas ele toma aquele peru, uma coisa bizonha, no primeiro gol do jogo. Só que aí ele volta e ele faz boas defesas no jogo e faz uma defesaça também na prorrogação, quando o jogo estava empatado. Que meio que segura ali e deixa a Espanha viva. Aí a Heloísa estava comentando comigo: pô, o goleiro ainda conseguiu, né, jogar, olha a defesa que ele fez no final. Eu falei assim: é o único jogador que erra e fica martelando o erro assim para sempre é o Rodolfo. O jogador sem psicológico é ele. O jogador profissional é assim: você erra, você continua jogando. Você É, sabe sua bola, você vai, te abala. Só o ué. Uma Rodolfo que hora não. vira. Uma hora a maré vira. É, então eleito aí, né, nosso amigo Anderson, com 2 votos, né? Que tivemos votos espalhados aí, né? O Renato Lopes, o Éder Amaral está aqui falando, aliás, que dá para tirar e colocar as peças certas. Não dá o time todo lento e não jovem. A mescla, né? A mescla, tem que ser. O Murilo está perguntando o Ian Sassi. O Murilo falando que o Bauer estava de chuteira azul. E o Jô já foi advertido do Corinthians porque usava chuteira verde. O Renato Lopes está aqui falando, boa noite, com a volta de Ademir e Marlon, nós vamos ter um time bem rápido. Marlon e Eduardo são muito bons, no apoio e na defesa também. O problema é essa demora para voltar, Renato. Se realmente demorar 3 meses, vai praticamente o campeonato todo, né? O Matheus José Borges está aqui falando, a Lê não pode ficar de fora desse time. Deve, Matheus. Aquilo que o Alê está jogando, não dá para querer ele não, viu? Pelo menos eu não quero. Alguém quer o Alê de volta aí? Com vontade, acho... sim. Depois de um tempinho de banco para refletir e melhorar a condição técnica. Pensando assim, para colocar o Toscano fazendo o que ele fez, era melhor o Alê. Só que ali eu ainda prefiro o Gustavo. Naquela função ali, o Gustavo renderia mais do que o Alê e que o Toscano. Então, ele estava lesionado ontem, né? Fala aí, eu até perguntei, falaram que alguma coisa com a dor no pé, que ele teve uma contusão e por isso foi preservado do jogo. Pois é. Gustavo, né, Gustavo? Aham, Gustavo, é. Saiu um Twitter aí que ele estava lesionado, senão também faria bem sentido, eu acho. Talvez até o Toscano entrou por conta disso, né? Talvez o plano do Mancini fosse realmente o Gustavo, mas aí deu esse ruim, né? Pode ser. É, temos esportes especializados hoje, Felipe? Eu não estava preparado para a ausência do meu irmão. Thales se preparou, tá, o trouxa? Você se preparou? Babaca, me preparei. Então solta a vinheta aí. Não, só a vinheta hoje vai ser especial. Esportes especializados com Thales. Então, ó, esse final de semana, as espartanas, né, que agora a gente não pode mais chamar elas de coelhinhas, não sei por que, eu achava tão legal. As espartanas venceram o Vasco por 2-0 no primeiro jogo. A gente vai com a vantagem, o primeiro jogo aqui, a gente vai com a vantagem lá, pode perder até por 1-0. Pelo sub-20, nós ganhamos, foi 3-1 no contra o Pouso Alegre, aí é pelo Campeonato Mineiro, é o Campeonato Brasileiro, ainda não tem data para voltar. Vôlei, a gente contratou um menino que eu esqueci o nome, mas de bom que ontem foi o Dia Internacional do Vôlei. Né? Então um abraço aí pro Andrei, que tá lá no vôlei, sempre prestigia a nossa página e tal. Basicamente é isso, o futsal sem novidades, o futebol americano também sem novidades, é isso. Teve gol do Golderson? Não, o Golderson não fez gol. Não teve gol do Golderson. E eu não sei quem fez os gols. Não sei o nome dos caras, mas não é Golderson. Me preparei, mas não foi tão bem preparado assim. Hoje o Thales fez os quatro socializados porque ele fez... Eu anotei, cara. Eu anotei as paradas aqui, ó. Tá vendo? Isso é profissionalismo. É coisa séria. Ó, o Flávio Azevedo tá aqui, ó. Amanhã começa o Metropolitano Adulto e Futsal Masculino. A América estreia dia 7 de julho. Com artilheiro Batata ou sem artilheiro Batata? Batata não tá mais no elenco nosso. Que pena. É uma pena. Batatão não tá. Então é isso aí. Ô, Jair, mas só antes de terminar, bem rapidinho, eu queria a opinião de vocês. Na hora que eu tava vindo embora... eu tive o desprazer de ouvir a Itatiaia, eu sou um masoquista, e primeiro que assim, quem comentou o nosso jogo, eles fazem, toda segunda-feira eles fazem um bate-bola entre os comentaristas, e quem comentou o nosso jogo foi o tal do Adolfo, Edu Panzi. Esse cara, em vez de falar sobre como o América jogou, ele só falou sobre as nossas chances de rebaixamento, que estão altas e que não sei o que, em vez de falar o que foi o jogo contra o Internacional, ou seja, é difícil falar. Mas no final lá eles falaram a questão da criação dessa tal liga aí. Eu não tô sabendo de muita coisa, não, mas assim, pelo que eu entendi, eu acho que esse treino não vai ser bom pra gente, cara. particularmente. Acho que essa tal dessa liga aí, para o Amef, pelo que eles estavam falando lá, parece que hoje teve uma reunião dos camaradas lá e tal, buscando patrocínio e tal. Sempre que envolve esses negócios aí, um time igual a América, que tem, sei lá, sendo muito otimista, 40 mil torcedores, não sei se o América é atrativo. É, isso aí tem uma carinha de virada de mesa, né, cara? Porque hoje você tem Vasco, Botafogo e Cruzeiro numa Série B, com pouca chance de subir. Então, você tem uma carinha de virada de mesa danada, né? É, o que tem que ver é como é que vai ser feito. Quando a Premier League virou liga, né, ele deixou de ser organizado pela Federação Inglesa e passou para ser organizado pela Liga de Clubes, né? Eles mantiveram o formato do campeonato inglês, eles só tomaram para si a organização da parada, aí pegaram as vezes de patrocínio, mudaram a divisão de cotas, ficou mais igualitário, e transformaram no que é hoje, né? O campeonato inglês não era um campeonato exatamente muito atrativo, até na década de 80, os times ingleses não eram tão fortes quanto são hoje, e por conta do crescimento da Premier League, os clubes cresceram. Então, assim, o modelo ele pode ser interessante se ele for feito do jeito certo, se ele for feito... Ainda bem que o brasileiro... Ainda bem que o brasileiro é um povo que gosta de seguir regras, que gosta de seguir a lei, tal qual os ingleses, né? Gente que gosta, né, de obedecer aos regulamentos dos campeonatos, tal qual os ingleses, né? Esse é o problema. Assim, a ideia, se eles só pegassem a administração do brasileirão para si, o brasileiro seria só esses clubes, claro, aqui. A gente vai só administrar ele e dividir igualmente. Era uma coisa. E aí eu acho que até para nós ia ser interessante, porque se tiver uma divisão mais igualitária de cota, de premiação, para a gente ia ser melhor até. A questão é essa, né? O problema é que o Brasil, sempre que tem um negócio assim, rola aquelas viradas de mesa meio louca, né? Esse que é o problema. Mas se fossem fazer do jeito certo, se for fazer de um jeito... Que é uma coisa que sempre acontece no Brasil também, fazer do jeito certo. Já há vários dias que eu não escuto nada dessa liga. Quando eu vi a notícia da liga, disseram que ia manter a mesma estrutura, com rebaixamento, descenso e ascenso, e que todos os mesmos presidentes, clubes, né? Todos os presidentes, mas por enquanto estava, o América estava lá, o Alencar, estava a assinatura do Alencar, o documento lá. E que o único que não tinha assinado é que estava um presidente que estava afastado pela Covid, acho que do era. Esporte. Do esporte, isso. Ele pediu afastamento. Depois disso, eu não vi mais nada. Nenhuma notícia disso aí. Não, hoje teve reunião. O Alencar estava lá assinado. E nosso infiltrado, menino Andrezinho, estava no voo do América hoje e não tinha ninguém da direção do América, né? Ah, sim, ele falou aqui. Falou. É, nosso só infiltrado. Só o Decessardes lá. É. É. O Bodo do América, assim, ele é quase... Ele para trabalhar nesse tipo de situação assim, ele é quase imperceptível, né, cara? É, stealth. Ele é stealth. É o nosso homem invisível. Diz que ele conversou com o Mancini e o Mancini está empolgado com o Ribamar. Nossa! Pai, até a gente tá, ué. Um atacante que faz gol, tem quanto tempo que a gente não vê um atacante nosso fazendo gol? Eu também tô empolgado. Os nossos atacantes hoje no elenco titular são Rodolfo e Ribamar. Você vai ficar empolgado com quem? Tá foda. Essa semana, então, na quarta-feira, nós temos Bahia lá em Salvador, às 19 horas. E o jogo que começou no domingo, às 11 horas da manhã, contra o... Nossa Senhora, Santos. Eu falei com... Palmeiras. Contra o Santos. Era originalmente domingo às 11, passou para sábado às 21, e hoje foi alterado pela segunda vez para sábado às 19 horas. E aí, gente? Quantos pontos a expectativa de vocês? Seis. Seis pontos. Também seis pontos. Coloquei seis pontos hoje. Eita! Rapaz, eu acho que contra o Bahia dá para ganhar. E contra o Santos vai depender muito. Se a gente fizer um bom jogo contra o Bahia e chega animado contra o Santos, talvez dá para beliscar mais três. Mas tem que ver, gente. Tem que ver. O América vai ser um dia de cada vez. Nós vamos ter que fazer um excelente jogo E o Santos num dia muito ruim. É, exatamente. Mas se ganhar do Bahia... O Santos oscila também. O Santos é um time muito instável. Então, na verdade, um time muito novo, né, Jair? Sim, total. Então, O que pra gente talvez não é tão bom assim, porque assim, você meter uma meninada pra correr nessa nossa zaga velha, estão mais ou menos enrolados. É. A zaga até não é tão velha, põe seus laterais, né? É, se bem que é. Nossa zaga é ruim, mas é jovem. É, o Ballmer é só ruim, é verdade. O Anderson também, acho que ele tem 24, 25 anos. Ele só é ruim e tá acabado, mas. Não, o Anderson tem só 24, eu ando nem fudendo. Com aquela isso cara, é verdade, tem não. O Anderson deve ter 28, 29 no mínimo. Não. Tá certo. Bom, então é isso, pessoal. Teremos programa normalmente domingo às 8 horas, às 20 horas, para comentar aí esses dois jogos, tá certo? Beleza, aí a gente muito fica aguardando. A gente, só um minutinho, Jair, a próxima participação do Adolfo é daqui uns 20 dias, que o Cavanhaque tem que crescer, porque não dá para ficar com essa cara aí de foca. O legal do gordo é que o gordo não liga pra porra nenhuma. Você faz piada com a gente mesmo, a gente tá cagando pro negócio, sacou? A gente tá nem aí. Por isso que nunca vai ter um dia do orgulho gordo. Nós estamos um pouco se fudendo. Não está sendo fácil. Valeu, Adolfo. Obrigado. Valeu, obrigado vocês, gente. Boa semana, preocupado com uma coisa. Só estou preocupado com uma coisa. Na hora que congelou aí meu rosto, deve ter dado um print, vai virar um meme do Decadência. Vai, sempre. Obrigado, gente. Valeu aí, viu? Até mais, gente. Boa semana. Falou.